significa sim muito pra nós, Joe. Significa um desabafo pra nós. Significa sim muito pra nós, Joe. Significa um desabafo pra nós, Joe. Todo mundo pensa que eu tô boy, mas minha realidade dói. Todo mundo pensa que eu tô boy, mas minha realidade dói. Todo mundo pensa que eu tô boy, mas minha realidade dói. Todo mundo pensa que eu tô boy, mas ó. Todo mundo pensa que eu tô boy, minha realidade dói. Às vezes fico sem voz, tamanho nó, que tomo e me sinto só. Às vezes penso em B.O., mas Deus traz o melhor pra nós. Assim que chego, o nego sabe minha voz. Assim que vejo, corro, é por nós E os meus parceiros também têm sua voz. Oh God, Roy. Eles pensam que derrotaram nós, sei. Eles não sabem, sofremos por demais. Fico sem paciência e até falta o gás. Assim fica difícil pra encontrar a paz. Mas a paz depende por demais. Depende ou guerreiro ou daquilo que cê faz. Depende de você, malandro, ser capaz de fazer seus corres, não invejar jamais. Hey, meu parceiro, desde os 13 eu dou meu trampo. Só faltou aos 35, minha vida cê só pranto. Uma parte nego mal sabe, já vai me julgando. Mas fui forte na ideia e pra colher eu planto. Eu vou te, eu banco, meus sonhos e meus planos. Eu vivo pelo certo, sei, mas nunca fui um santo. Tive maus momentos, foram vários desencantos. Vida de pobre é difícil, mas se caio me levanto. Sinto mágoa, dor e ódio, mas prefiro só o amor. Sua posição no pódio com você negou. Só não vai pra clube, se mexe logo, demorou. Se eu não me virasse, deixa bem, por mim ninguém negou. Sei o que cê quer, bem que todo Joe quer. Vencer na vida, casa louca, carro bom, mulher. Sei que sem luta sua busca não dá pé. Não se iluda, a vida é curta, coragem vai na fé. Vai na fé, Deus te dê sempre o melhor, né? Tudo na vida tem seu preço, saca como é. Se me ver derrotado, for tudo que cê quer. Aí tá na roça, quebrou, que eu tô de pé. Não pare, vai, invade, vai, toma o que é seu. Tomando o sistema com inteligência, entendeu? A vida melhorou porque nós correu. Corre atrás e tira o olho do que é meu. Todo mundo pensa que eu tô boy, mas minha realidade dói. Todo mundo pensa que eu tô boy, mas minha realidade dói. Todo mundo pensa que eu tô boy, mas minha realidade dói. Todo mundo pensa que eu tô boy, mas ó. Aparência sei que engana, camuflado de bacana. Sofredor, mete o ferro, a casa cai e vai em cana. Nessas fitas nem me iludo, corro trampo e dou um duro. Um salve pros moleque que o progresso é ter estudo. O que vem não é de graça, corre, busca, mete as caras. Não fica de chapéu, de perrequinho, só de gaita. Quem me vê não me conhece, acha que ter carro é luxo. Mas quem viu qual foi o trampo pra poder colher o fruto. Cotidiano é moço, várias fitas te arrasta. Não vai ficar moscando, envelhecendo sem ter nada. Sem essa desculpinha, nasce pobre, morre pobre. Vá, se adianta, arruma o trampo, eu sei que pode. Busca o seu sucesso, vai no corre pelo certo. Disposto a milhão, assim levanta o seu castelo. Pois essa é sua cota, um beijo pra vitória. Você correu atrás, fez por onde, ó que da hora. Exemplo você já é pra molecada da quebrada, que olha pra você e segue sua caminhada. Quem quiser falar, deixa falar, não arruma nada. O malandro se adianta e os cu morre de raiva. Mudou capitalista, perdição é o dinheiro. Não olha pro doce, tu faz o seu, cê é guerreiro. O verme é tudo falso, te abraça e diz que é nóis. Mas quando tá ausente, até tira de boy. Todo mundo pensa que eu tô boy, mas minha realidade dói. Todo mundo pensa que eu tô boy, mas minha realidade dói. Todo mundo pensa que eu tô boy, mas minha realidade dói. Todo mundo pensa que eu tô boy, mas ó, ó, ó. Tira o zóio, vê se me erra. Mas ó, ó, ó. Tira o zóio, vê se me erra. Mas ó, ó, ó. Eu amo quem me ama. Despreza o Zé Povinho e ama minha quebrada.